You're the best, bo. Olha que eu estou a falar da cabeça aos pés, bo. Diz-me com quem andas que eu direi de quem tu és, aí o elogio vai todo para as tuas friends, bo. E tens as negas com água na boca, e tu ao lado das tuas amigas e sabatota. Por tua causa, essas babies continuam-se todas. És atentado ao público, há que processar tus cotas. E tuas amigas são nice, mas é número 1. Algumas babies têm teu póster colado no room. You've been killing them, baby, you've been killing them. Damn, naked, you never. Tem mais fãs que tu. E eu falo a sério que eu falo a sério. Seja assim tão mais bonita que as tuas amigas é feio. E são top 3, tu a que estás em primeiro. E quando estão a andar, bebes tu que está sempre no meio. Sempre que te vejo, girl, estás com umas tuas friends. E depois as três são bonitas. Logo o vosso grupo atrapalha as ligas. Mas a cena que eu vejo, girl, nada contra as tuas friends. Mas pra mim, tu é que és a número 1 do grupo, grupo, grupo. You the best, ma. You the best, ma. You the best for me. Hey, baby, espero que esteja tudo nice contigo. Se não estiver, vai passar, girl, ah, confio. Podes te descolar, são os minutinhos das tuas amigas. É que preciso falar contigo. Qual é o papo? É que não estou a aguentar contigo. És tão cute, gostaria de amarrar contigo. Pra ver-te everyday. Dizem que nunca se deve pisar nos sonhos de alguém. Sonho em namorar contigo. Podes não achar-te assim tão linda. Pra ser sincero, os meus niggas preferem a tua amiga. Mas pra mim tu és a líder. Não me importava de pagar-te sorvetes até sentires um frio na barriga. És a number one do grupo, Beyoncé, Nicole. Esse é teu novo nome, vou postar no teu wall. Love everything about you, you walk when you talk. Por isso quando anoitece, it's you I wanna call. Sempre que te vejo, girl, estás com umas tuas friends. E depois as três são bonitas. Logo o vosso grupo atrapalha as ligas. Mas a cena que eu vejo, girl, nada contra as tuas friends. Mas pra mim, pra